Você sabe que sexta-feira agora aconteceu um negócio interessantíssimo comigo. Eu fui dar uma palestra sobre a Amazofia, especificamente sobre Jesus, lá em Botafogo, num local chamado Antiga Casa Padre Pio. Aí eu cheguei lá, não tinha ninguém, literalmente ninguém, uma sala o dobro dessa aqui. Falei, tá bom, problema não. Quer dizer, eu já sentia que estava cheia, mas não, fisicamente não tinha ninguém. Aí chegou uma mulher de seus, sei lá, 60 anos de idade. Ela sentou, olhou para mim e falou assim: olha só, eu não sei o que que eu estou fazendo aqui não, mas eu sou psicóloga, sou psicanalista, e eu vim aqui para você me ensinar quem foi Jesus. Aí eu falei, rapaz. Bom, eu sei que eu fiquei num papo com esse ser humano lá, e eu acho que foi talvez uma das palestras mais bacanas que eu já curti. Só estava eu e ela conversando. Aí teve uma hora que ela se vira para mim, e daí eu vou já, como é que se diz na gíria, matar no peito, passar a bola aqui para minha companheira de time aqui agora, a Michelle. Ela se vira para mim e fala assim: mas você acredita em Deus? Aí eu disse: não, da maneira que você acredita. Aí, como assim? Aí eu cheguei e fiz isso aqui para ela, que eu já fiz aqui uma vez. Aqui dentro é o que os ETs chamam de AOE, o que nós aqui, a nossa ciência, chama de cosmos. E aqui está incluído tudo que eles, ETs, chamam de criação. Criação. Aqui está o que eles chamam de criador. Aí, pera, deixa eu pegar meu óculos aqui. Porque às vezes tem que ler. Trocar o óculos. Aí eu cheguei para ela, eu tinha comprado. Tem um sebo de uma senhora amiga minha, que eu fico putucando as coisas para ela. Aí ela tava com essas uvas aqui, olha só que bacana. É uma uva nova que eu arrumei, ó. Umas uvas grandes. Aí eu disse para ela assim, aí eu botei isso aqui, falei, olha, isso aqui é o que eu acredito. Isso é o universo, cada bolinha dessa é um universo, que é o que eles chamam de kaon, cacho de uvas. Então, esse cacho de uvas aqui tem uma conexão com esse criador aqui, através, no caso da nossa raça humana, não, do nosso gênero humano, né? Porque o nosso reino humano, com sete conexões. Essas sete conexões, elas constantemente jogam uma energia para cá, elas tiram uma energia daqui. E tem uma outra frequência que passa. Nós estamos falando, como diz a minha querida Michele, em numerologia, em cálculos, em coeficientes numéricos e codificados. Aí eu disse para ela: eu acredito nisso aqui. O que você e eu podemos um dia chamar de Deus está aqui dentro. Não está aqui. Por quê? Os espaciais têm uma coisa interessante. Eles falam assim: o Criador transcende a sua criação. É, pois, ele inacessível, inominável, incognoscível. E é nele, e somente nele, que reside, aqui reside a razão disso aqui, que é o que está aqui na sala agora. Entendeu? Bem como isso aqui entre isso aqui mesmo. que é o que acontece, é que nós somos uma coisa só. Hoje aconteceu aqui uma coisa interessantíssima, porque cada vez que eu entro aqui para dar uma palestra, eu me preparo em casa, eu estudo, eu vejo as palestras e tal. Eu ia até ligar para ela, sexta-feira, para dizer: ó, estou sentindo que a gente vai bater um papo junto de novo. Porque o que acontece é que eu chego aqui, aí a cigana, por exemplo, veio e embaralhou a minha cabeça todinho. Por quê? Porque ela me prova, pelas atitudes dela como entidade, porque eu já posso estar errado, mas eu vou falar para Sabrina: essa cigana é um grande ser espacial, de altíssima hierarquia. Por quê? Porque os ETs explicam uma coisa muito interessante. Bom da folhinha, que depois a gente volta para ela. Vamos lá. Nós temos, como a gente sabe, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 7 corpos, 7 dimensões, 7 chakras. Oi. Do lado de cá, né? Tá. Vou ficar aqui, ó. Minha querida Jace, nossa diretora técnica, produtora executiva da CPO. Nós temos então esses 3 de cima, que é o terciário, a chama trina, né? E os 4 que formam os nossos corpos, que a gente está aqui físicos. Os ETs explicam que os intraterrestres cuidam disso aqui pra gente. A cigana que teve hoje aqui cuidou disso aqui. Por isso eu tenho quase certeza que ela é um espacial. Porque os espaciais cuidam da nossa parte espiritual. Os intraterrestres cuidam, os extraterrestres cuidam da nossa parte, da nossa parte espiritual. E os intras cuidam da nossa parte terrestre. Aí, de que forma, vocês podem perguntar, por exemplo, no caso dos intras? A cura é uma coisa que eles fazem aqui corriqueiramente. Tem uma senhora que está aqui dentro, que me dá carona todo dia, que eu tenho certeza que ela ali, essa senhora é terrível. Como é o nome daquele produto, aquela planta que você me disse lá da sua terra, do Amazonas, de Manaus, de Belém do Pará, que cura? Como chama? Copaíba. Copaíba, eu não conhecia. Você vê que ignorância minha. Eu, um ser humano encarnado no planeta Terra, estudando a Amazofia diariamente, não sabia nem o que era Copaíba. Ela me contou no carro 2 histórias, que eu vou resumir para vocês, impressionantes. Uma de um camarada que tinha câncer na garganta, foi curado, tomando Copaíba. Outra de um garoto que tinha um tumor no cérebro, do tamanho de uma maçã, foi curado. Copaíba. Ou seja, uma senhora como essa, que é um ser humano encarnado, ela, quando sai do corpo, deve fazer uma porção aqui, outra porção ali. É uma gracinha ela. Eu estou começando a conhecê-la agora. É mãe de uma companheira nossa que me dá carona também. E, cara, é muito interessante conversar com uma pessoa assim, porque vem com uma sabedoria que a gente não. Acho que eu sou uma curandeira, sabe? Porque eu já curei muita gente. Ó, tá vendo? Então fique quietinha aí que um dia, uma das entidades aqui vai olhar para você e dizer: quer trabalhar aqui? E aí, meu camarada, não tem jeito. Aí que a carona vai ser boa, né? Porque você vai vir contando história. Olha só que coisa interessante. Então, voltando aqui na minha avaliação do universo e do Criador, nós, como temos uma visão muito pequenininha, a gente tem muita gente que ainda acha que Deus é um velhinho, né, de barba branca, cercado de anjinho, com asinha, entendeu? E não é bem isso. Essa é uma visão mórfica, né? Antropomórfica, criada por nós. Eles falam uma coisa interessante. Vamos lá. Eles fazem uma coisa interessante. Eu vou redesenhar os chakras aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, peraí, seis, sete. Pode ser assim? Pode ser assim. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse, digamos, essa aqui supostamente é uma. Se a gente pegar um raio-x assim num ser humano, é a formação que a gente vai ver nele com sete íons. Cada bolinha dessa é uma passagem entre aquilo que eu falei, o Criador, e nós, a criação. Os ETs explicam uma coisa interessante. Fala assim: vocês humanos não sabem. Mas esses sete íons, eu não sabia disso, soube ontem, estão originalmente dentro do nosso coração. Aqui, ó. Embora eles tenham, digamos assim, não são hologramas, né? Eles se subdividem de uma forma no nosso corpo, certo? Mas os sete estão aqui. E esses sete chakras, esses sete íons, eles emitem, olha que coisa interessante, tem a ver com a parte numerológica da minha amiga ali, eles emitem três tipos de ondas, essa aqui, digamos que aqui está essa bola do chakra aumentada, essa é a chamada onda Ada, que acontece com qualquer criatura do cosmo, qualquer uma que vocês puderem imaginar, essa criatura trabalha dessa mesma forma. Ela tem que ter uma conexão com o Criador. Essa conexão, você tem a onda Ada, onde, por exemplo, vamos supor que aqui é o Zezinho. Zezinho começou a encarnação dele, pô, ficou bem, ganhou muito de. Foi uma criança, não sei o que, rica, não sei o que, no meio da vida perdeu o pai e mãe, aí pá, aí vem embora para baixo. Aí chegou aqui, não sei o que, não sei o que lá, fez a faculdade, conheceu uma namorada, casou, foi embora. Aí chegou aqui, foi feliz, teve dois filhos, não sei o que, estava empregado, perdeu o emprego. Aí, e assim vai. Essa é a nossa onda Ada, que é a nossa vida. Momentos legais, momentos não legais. Agora, tem outra onda. Isso, nós estamos falando, uma onda que entra, uma onda que sai. E nós temos a outra onda, que é a Zutzi. Zitzai, no caso, aqui. Não, perdão, essa é Zutzi. Que é uma outra onda que ela modifica essa aqui. Ela vem para... Às vezes a gente tem momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente está extremamente calmo. Por exemplo, hoje, eu estava vindo para cá, aí eu moro numa rua muito calma, mas atrás da minha rua tem uma rua também igualmente calma. Aí eu chego, eu tô ouvindo uns barulhos, tipo, como é que chama? Tipo aquelas espingardinhas que o cara bota no teto para botar grampo. Pá! Pá! Eu falei, que porra é essa? Aí eu chego num prédio, escuto vozes de crianças. Fazendo o quê? Estourando bolinha de... Ah, não prestou. Eu dei uma de Zutz. Falei assim, que negócio é esse? Vamos parar com essa barulheira. Mó silêncio. Aí voltou a seada, de repente. Pô, PC, mas você acabou com a brincadeira das crianças, né? É. Mas, na verdade, eu acho que eu fui uma outra coisa. Porque, então... Digamos que aqui está a abertura, né, do nosso, o nosso iona, do nosso chakra. Aí entra uma outra onda aqui, ó, que eles chamam da onda da consciência. Eles chamam da onda que, digamos assim, que gera aquela modificação. Então, aqui, essa onda que é uma onda feminina, é negativa... Que essa onda é negativa. Essa é positiva. Essa é uma onda Ada. É uma onda Yin. Esse é o que nós acostumamos de criança chamar de pai. Esse aqui, que é o que faz o tumulto, as crianças lá estourando as bolas, me criando um zutsi na minha vida ada, esse é o filho, que dá trabalho para o pai. E esse aqui, pode não ter sido eu, mas ele existe no nosso dia a dia. Esse é o Espírito Santo. Esse aqui, os ETs falam que essa junção dessas três energias, dessas três contas aqui, desses três nessa numerologia, porque isso aqui tudo é código, isso é o amor universal. E eles nos explicam uma coisa interessante com relação ao amor, por exemplo. Eles nos dão uma dica de como eles observam o amor que nós temos aqui encarnados no planeta Terra. Eles falam assim: o fato regente de tudo, centro dos processos que consubstanciam o referido livre-arbítrio, tudo isso aqui é um livre-arbítrio, que vem lá do cosmo e vem trabalhando com qualquer criatura humana, perdão, qualquer criatura de qualquer reino, trabalha com essas três energias, essas três formas de cálculos. Eles falam: o fato regente, centro dos processos que consubstancia o referido livre-arbítrio, denomina-se amor. No nosso plano, eles falam, no plano de vocês, ou estágio, o estágio evolutivo do amor significa, primeiro, cooperação crítica com discernimento, além dos interesses circunstanciais, imediatistas e pessoais. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, tem um mendigo aqui na rua pedindo um prato de comida. Normalmente, qual é a minha reação? Eu vou, dou dinheiro para ele, eu dou um prato de comida. O que os ETs explicam é que tem que haver, por parte desse mendigo, uma cooperação comigo. No sentido de que, seu Paulo, o senhor foi muito legal comigo, me ajudou, me deu um prato de comida, agora eu vou ajudar o senhor. Eu soube que o senhor está aí com uma meia dúzia de panela para lavar, eu vou lá lavar, vou lá na sua casa lavar essa panela. Aí já começa o que eles colocam como cooperação. Olha que interessante. Aí você está vibrando uma energia como eles consideram a energia do amor. Na segunda parte, eles falam assim: solidariedade tão mútua quanto participativa, inovadora, criativa, inclusive a relação aos eventuais frutos da relação. Por exemplo, estávamos nós aqui hoje agora, pouco tempo atrás. Nisso, a cigana, que para mim, eu repito, é um espacial de altíssimo nível, chega e fala: vamos fazer uma coisa diferente, vamos abraçar uns aos outros. Olha a troca, tá aqui, troca de energia. É solidariedade tão mútua quanto participativa, inovadora e criativa. Que criatividade é essa, gente? De gerar essa porção de abraço? Isso é amor. Entendeu? A terceira que eles falam: afetividade mútua e atração físico-espiritual com abertura para uma tão completa quanto possível e crescente reciprocidade em todos os níveis ou dimensões de criação. Ou seja, aquilo que o Espiritismo de Kardec fala com uma via só. Ah, não. Eu estava assistindo uma palestra quarta-feira passada sobre orgulho e a outra palavra eu esqueci. Mas, enfim. E aí o cara fala: não, porque nós, espíritas, temos que amar ao próximo, independente dele me amar ou não. Eu falei: mas peraí. Aí eu levantei o dedo e falei: peraí, mas não é assim. Como é que eu posso amar uma pessoa se não tiver essa reciprocidade? Tem que haver essa reciprocidade. E é o que os ETs explicam. Ah, eu amo você incondicionalmente, meu filho, mas esse filho também tem que me amar incondicionalmente. Ou seja, eu tenho que amar o meu filho, o meu cachorro, o meu cachorro tem que me amar, meu filho tem que me amar, o filho do vizinho tem que me amar, o cachorro do vizinho tem que me amar. E assim vai, no planeta inteiro. Vocês já imaginaram se esse abraço que a gente fez aqui dentro fosse feito, não vou nem na cidade do Rio de Janeiro, nessas 4 ou 5 casas que estão aqui do lado, se todo mundo se encontrasse aqui na rua e desse um grande abraço um com o outro. Vocês já imaginaram a energia que isso ia gerar? E os ETs falam isso. Se a gente fizesse um gesto como esse agora, de todo mundo se abraçar na rua, ou no bairro, ou na cidade, gente, muita coisa teria sido evitada. A gente, por exemplo, constrói uma casa aqui do lado, está em construção. Essa casa aqui do lado em construção, se não tiver um representante universal ou do cosmo para dizer assim, olha, bota esse tijolo aqui, bota esse tijolo ali e bota esse tijolo aqui. Se não tiver isso, lá na África, quando essa casa estiver pronta, estou dando um exemplo dessa casa, não quer dizer que seja isso, mas se houver uma construção errada, que é o que mais acontece aqui no planeta, lá na África estoura uma gripe africana e mata não sei quantas pessoas. E a gente não sabe por quê. Ou um vulcão entra em erupção, como entrou essa semana, na Groenlândia. Por que esse vulcão entrou em erupção? Porque algum idiota fez alguma coisa errada em alguma parte do planeta. Aí a matemática que a minha amiga Michelle tanto fala não deu certo. O cara não sabe fazer o cálculo. Não consultou. Por que naquela época antiga, por exemplo, no Egito, aquelas construções egípcias, que na verdade vem de muito mais atrás que aquilo, mas aquilo, muita gente que na época tinha uma sapiência espiritual enorme era consultada. Que é, por exemplo, que hoje em dia a gente acompanha quando você vai fazer uma acupuntura. O que uma pessoa que faz uma acupuntura, ela tem aquela noção espiritual? Ela, pimba, bota um negócio aqui porque o meu fígado está ruim. Eu não sou um especialista no assunto, eu não sou um técnico nesse negócio. Mas a gente entende que, cara, tem tudo, tudo é uma coisa só, tudo é uma consciência só, entendeu? Aí eles falam assim, afetividade mútua, plena abertura para a aceitação do inusitado ou do dito imprevisto, em amplo sentido. O amor é a força motriz da evolução. Termo este tomado como sendo um processo continuado, mais ou menos acelerado, de revelação da perfeição que é interesse a todos os seres, todas as criaturas por natureza constituídas. Ou seja, todo mundo, gente, no cosmo passa por esse processo. Não tem como ser diferente. Qualquer um de nós passa por esse processo. Alguma pergunta? Silêncio. Quer me ajudar? Manda ver. Entenderam? Essa questão do nosso Iona, que você tem essas três energias, entendeu? Que entram, elas constroem, elas desconstroem. Elas constroem, elas desconstroem. E uma trabalha a intenção. Esse é o chamado Espírito Santo. É daí que vem esse amor. O que a gente vive aqui na Terra é um amor químico. Sabe? É puramente um amor químico. Não tem nenhum sentido para um espacial, entendeu? Quando eles vêm aqui, quando eles aparecem aqui, e o que vai acontecer muito futuramente é que em vez da cigana chegar aqui e dar essa aula de humanidade para a gente, ela vai chegar, incorporar a Sabrina, ou o Pedro, ou ela, não importa, e dizer assim, QPR 45 Meridiano 4, nave chegando. Ave chegando. Cor em questão, amarela. Tem dois médios na casa que tem que ser retirados imediatamente. Não podem continuar porque estão atrapalhando o trabalho. É isso que eles vão falar. Exatamente isso que eles vão falar. Porque nós estamos no meio de uma transição planetária e o tempo está se esgotando. Está se esgotando. Daqui a pouco nós vamos ter aqui nessa casa, como em outras casas, aí vai ser uma loucura. Meu primo, que é kardecista, e não me deixa falar nem a palavra Jesus lá no centro dele do jeito que eu falo, né? Ele vai me ligar, Paulinho, porque ele me chama de Paulinho, minha família. Paulinho, vem cá, me ajuda aqui, que o médium enlouqueceu. Ele tá falando QPR 14, não sei o que, meridiano tal, o que que eu faço? Cadê Bezerra de Menezes? Eu falei, é, Bezerra de agora eu vou aí te ajudar. Gente, Bezerra de Menezes, Emmanuel, são falanges com milhões de entidades que nos ajudam. São verdadeiras falanges, cara. Tem uma história de Bezerra de Menezes interessantíssima. Ele, um centro espírita, isso é verdade, dito pelo Luiz Gonzaga, um centro espírita kardecista aqui no Rio, recebeu uma mensagem dizendo o seguinte: irmãos, aquela raio, digamos, raio 7, Saint-Germain, ou sexto raio, raio Rubi, que é esse aqui. Irmãos, vamos nos unir em oração. Precisamos que vocês façam oração para criar. Nisso, numa comunidade, acho que era Morro do Alemão, se não me engano, de madrugada, uma senhora com uma criança muito doente ela vê a porta tocar. Quando ela abre a porta, tinha um senhor vestido de médico com um remédio tipo dessa senhora. Disse assim: minha querida, por favor, dê esse remédio a seu filho. Aquele filho dela era um espírito de altíssima luz, que, claro, encarnado num corpo como esse que a gente tem, não estava legal, precisava de ajuda. Aquele centro espírita kardecista, sem saber, gerou uma grande criação de ectoplasma que, e, como é que se diz, personificou aquela figura fantástica que foi Bezerra de Menezes, que morava aqui na Tijuca. Aí ele, pessoalmente, foi lá, a mulher abriu a porta, ela não fazia ideia quem era aquele, um senhor de idade. Então ela claro, estava desesperada, assim, ela entrou. O cara foi lá na comunidade, abriu a porta, entregue esse remédio, dê esse remédio para seu filho. Essa história é contada nos centros espíritas, assim, uma história fantástica. Ou seja, essa criação, essa conexão que a gente cria de consciência nossa é o que me fascina. Por exemplo, eu, quando venho aqui na Casa Plataforma de Oração, eu me sinto muito bem, porque eu estava conversando essa semana com a viúva do Luiz Gonzaga, Scorsetti de Paula, e aí eu entendi por que que no domingo passado a Michele veio me ajudar de uma forma interessantíssima e juntou todo um processo aqui dentro que gerou uma palestra também fantástica. Porque o Luiz Gonzaga, Scorsetti de Paula, no fim de semana passado, completou um ano que ele desencarnou. E ele, como arquiteto que ele era, construiu uma igreja para um grupo anglicano no Paraná. Olha que interessante. E ele, agora que ele desencarnou, ele trabalha direto com a corrente de Maria. Tem duas correntes específicas que ajudam o Projeto Terra, a corrente crística de Cristo e a corrente mariana. Aí, lá na missa de um ano dele, estão os médios, como estão aqui, videntes. Daqui a pouco o pessoal, olha quem chegou. Vem ele com a comitiva dele e vem Maria com a comitiva dela para abençoar aquele domingo. Aí a viúva dele disse: PC, aconteceu alguma coisa aí no Rio? Eu falei: meu amor, aconteceu tudo aqui. Tá tudo conectado, gente. tudo absolutamente conectado. Então, uma coisa que eu acho muito legal aqui nessa casa, que o dia que não acontecer mais, eu particularmente vou-me embora, mas eu acho difícil isso acontecer aqui. Aqui é uma casa onde existe uma frequência, uma quantificação numérica, crística e mariana. É isso que faz essa casa um negócio fantástico. As energias de Maria, as energias do Cristo, dessa turma que trabalha com ele, que são entidades como essa cigana aqui, de altíssima luz, entendeu? Com aquela linguagem, que é uma linguagem que ela usa para poder nos cativar aqui, entendeu? Eu acho isso interessantíssimo. Por quê que eu estou falando isso? Olha que coisa interessante. Hoje a gente tem nas mídias vários grupos, vários, entre aspas, gurus, que expressam suas opiniões. Não vou citar nomes aqui, porque a gente está numa rede social, não posso citar nomes. Mas o que acontece? Eu estava com essa dúvida. Aí eu consultei a viúva do Luiz Gonzaga, falei, Estela, o nome dela é Estela. Estela, por que isso? Ela disse, Paulo, o Luiz Gonzaga explica que é muito simples. Por exemplo, o Zezinho é médium, trabalha num centro, ou espiritualista, ou espírita, não importa. Ele aí recebe uma mensagem, uma canalização de um grupo de espaciais, que não necessariamente é um grupo ligado à linhagem crística ou à linhagem de Maria, mas é um grupo extremamente desenvolvido, evoluído, com tecnologia de primeira, propondo a ele um trabalho, propondo a ele uma missão. Cabe a ele aceitar ou não. E ela me disse, Paulo, isso aconteceu conosco aqui no Paraná. Nós fomos procurados mediunicamente, psicomediunicamente, por uma civilização evoluidíssima, de primeira grandeza nesse universo, de outro universo. Nos propuseram um trabalho, o Luiz Gonzaga estava presente, já desencarnado, agradeceu a eles com aquele gesto que todos eles fazem, mas não estava interessado, porque o nosso trabalho está ligado a Cristo, no caso da Amazofia, ligado a Cristo e a Maria. Eles também não houve nenhum problema. Ah, ok, muito obrigado, vai embora. Então, quando eu escuto algumas correntes, por exemplo, chegarem e dizer aqui, ah, a transição planetária, não se preocupa não, isso aqui está dando esse problema agora, daqui a pouco vai ficar pior, depois vai ficar melhor, vai vir isso, vai vir aquilo outro, só que a canalização que ele está tendo, o cara não fala disso aqui, ele não fala disso aqui, ele só fala do ADA. Aí sim, não está errado. O ADA, você tem momentos que são críticos na nossa vida, eu, por exemplo, passei por isso, fisicamente, moralmente, afetivamente. Quem já não teve aquela namorada que se é apaixonada, aí ela dá um telefone, amor, quero mais saber de você. Ui, agora como é que eu faço? Aí minha onda ADA, pum, fui embora, passei mal, tive depressão, fui pro médico, uma opção de coisa, aquelas coisas, enchi a cara, entendeu? Então, agora, quando vier isso aqui, aí a gente tem que se preparar. Por quê que a gente tem que se preparar? Por quê? Porque esse projeto nosso aqui, como eu já falei uma vez, são 11 povos. Eu hoje, sem querer, peguei 11 pedrinhas. Olha que interessante. São 11 povos omaras, um povo Simaó, um povo siriano e um povo darmoniano. Então, esses povos aqui, que está todo mundo encarnado aí nesse planeta, mas, como disse a cigana, outras tantas linhagens nossas de extraterrestres. Esse corpo nosso aqui é um projeto, gente, que a qualquer momento um ET pode pegar, carregar a gente para uma nave, botar numa mesa e ver como é que está o negócio. E tá direitinho, mas tá com uns probleminha aqui, precisa consertar ali, precisa consertar aqui. Bota de volta de novo lá, pum! Aí joga o cara de novo pra terra. E vai chegar um momento quando essas ondas, quando essas energias úteis começarem a vir, que aí indica o que eles chamam de Tissaraya, ou Kaya, como eu dei aquela palavra, o encontro das duas terras, aí a gente vai ter que estar em algum lugar onde a gente vai provavelmente ser comunicado, ajudando ao próximo, gerando aquela energia daquela frequência que é a intenção. Então, vocês não, nenhum de nós, eles falam, não se preocupe, cara, segue a tua vida normal, faça aquilo que você gosta de fazer, porque na hora, ou você continua encarnado aqui para ver o bicho pegar, ou a gente tira você, não tem problema. Uns vão ser retirados, colocados nas suas naves e tem que ir embora. Por quê? Porque os meridianos estão se afastando. Porque os três universos, né? Três universos aqui. Os três estão se afastando. Então os meridianos estão ficando mais afastados. Eu tenho que pegar minha nave e ir embora, cara. Não posso ficar aqui, eu tenho que ir embora. Se eu vou ficar, o que eu faço? Aí tem aquela história, que é um fato verídico, contado pelo Luiz Gonzaga, do senhor Antônio, na cidade, eu esqueci a cidade de Minas Gerais aqui, tadinho do Antônio. Isso é verídico, o nome do cara era Antônio. Ele, um belo dia lá na casinha dele, pequenininha, no meio do mato, ele olha uma luz assim, ficava a luz assim, parada em frente à casa dele. Aí ele começou a ficar meio apavorado. E o negócio ali, parado. Aí, no dia seguinte, ele vai, estava lá o negócio, ele começou a ficar assustado com aquilo. Aí ele sai um dia de casa, resolve sair de noite, vai, sai pela estrada, a luz vem atrás dele e tchuf, pega. Aí diz que ele acordou, ele estava de joelho, assim, numa nave pequenininha, uma nave pequena. Aí diz que pouco depois transferiram ele para um outro espaço da nave, aí maior um pouco. Botaram eles sentado assim, numa cadeirinha. Aí ele sentou, aí ele olha assim para cima, para a parede da nave, tem uma opção de caixões de vidro, cada caixão com uma figura, um ser humano, uma criança, um negro, um branco, um chinês, um não sei o quê, um piauense, um baiano, um carioca, um gaúcho. E ele só olhando aqui, daqui a pouco ele olha lá no final, tem um que tá vazio. Ah, o cara enlouqueceu, cara. Aí ele enlouqueceu. Aí os ETs chegaram, os ETs pequenininhos chegaram, começaram a falar com ele e tal. E ele não quer o papa e tira do bolso um terço, né? Um terço, não é um crucifixo, um terço. Começou a rezar o terço, aí os ETs pegam o terço dele, dá o terço aqui, não dou, porque quebra o terço, sai pessoa de pedrinha pro chão. Ele enlouqueceu. Aí nisso aparece uma luz, vem uma entidade, toda vestida de branco, aquelas roupas ramamaens, né, com aquele capuz e tal, sentou do lado dele e falou assim: calma, Antônio, calma. Vamos fazer o seguinte, fica sossegado. Eles estão me vendo, tá todo mundo. Eu vou conversar com eles. Nós vamos dar um jeito nisso, fica sossegado. E o cara já estava surtando. Aí ele se lembra que abriram a escotilha da nave, jogaram ele no chão, ele caiu. Moral da história, os caras foram embora. Aí ele, no decorrer da continuidade da vida dele, ele foi aos poucos frequentando centros espíritas, contando a história dele, e ele descobriu que ele era um deles. E eles precisavam pegá-lo naquela hora por causa daquela saída do meridiano. Moral da história. Ele já desencarnou, mas ele ficou o resto da vida dele assim na janela. Vem. Vem me pegar. Eu preciso de vocês. Por favor. Não tem como, porque se a nave passar o ponto X do meridiano, aí que a minha amiga fala muito bem, a questão de cálculos e conexões... Não adianta, cara. Tem que esperar. Entendeu? Eu tô tranquilo, O que eu tenho adquirido pessoalmente em relação a esse trabalho que eu faço é que aos poucos eu vou gerando uma intuição, uma intuitividade, no sentido de que, ó, PC, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui. Quando chegar a hora, a gente te pega, não tem jeito. Isso eu acho bacana, isso. Porque eu acho, sabe, eu acho que a gente vive esse nosso dia a dia aqui. E quando a gente vem para um local como esse, o aprendizado é muito grande, gente. É muito grande. Cara, essa cigana aí me deu um banho de cultura espiritual agora de tarde aqui com essas conversas dela, falando aquele espanhol que eu acho lindo. Vamos se abraçar todos uns com os outros. Vamos assim. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida aí? Pergunta agora, que depois eu... Pode perguntar. Vem aqui. Tá ligado. Tá voltando um pouco aí. Você falou na questão do Espírito Santo, é esse... Chega um pouquinho mais. O Espírito Santo é esse amor universal, né? Agora, o Espírito Santo seria também essa a presença eu sou, que dizem, ou a alma, é a alma da pessoa. Olha, o que a gente chama de... Você tem a sua mônada, certo? Tá. A mônada, ela é a sua consciência, a sua essência, o que o espírita chama de espírito, de alma, ok? Certo. Aquilo não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, puro ET, é uma frequência. Tá. Que nós, aqui na Terra, digamos assim, dentro dessa nossa nomenclatura, chamamos de Espírito Santo. Certo. Entendeu? Mas é uma frequência que ela modula. Ela está dentro de você. Certo. Quando você... Por exemplo, você sai daqui hoje à noite e fala assim, vou tomar uma cerveja geladinha. Aí, o teu, entre aspas, Espírito Santo, assim, pô... Não faz isso. Um cafezinho. É. Aquela tomada de decisão, aquela frequência que gera uma compreensão para você de que, em vez de tomar cervejinha, que comigo acontece às vezes com chocolate, entendeu? Entendi. Às vezes eu esqueço meu Espírito Santo e como um chocolate. E minha mulher me bate, me dá porrada. Porra, chocolate não, cara! É. Fala, pode continuar, diga aí. Quer dizer que chocolate não é bom. Não, chocolate não é bom, açúcar não é legal. Não, claro. Então, essa presença... Você entendeu? Eu sou... O Espírito Santo, para o extraterrestre, para o espacial, tá, é uma frequência que está dentro de você, como está dentro de qualquer um de nós, como está dentro de qualquer criatura, certo, que está no cosmos. Tá. É uma frequência. Tá. Mas para a gente aqui, fala um Espírito Santo. Que tem uma forma de pomba, às vezes, né? Tem uma pomba branca. Então, no caso, seria essa a mônada... Não, a mônada é você, é a sua consciência. Alma, né? Seria a nossa você alma. É uma manifestação da sua mônada aqui no planeta Terra. Certo. Pode ser que você tenha outra manifestação no planeta Terra, por exemplo, na França. Pode ser que você tenha uma terceira manifestação na Terra no Japão. Tá. Não importa. Tá, a sua mônada, ela, se for uma mônada evoluída... Ela já, por exemplo, você lembra que eu mostrei aqui aquele negócio? Que você passa, você vem, nós somos uma, é a vida que passa pela gente, não é a gente que passa pela vida. A gente vai, aqui a gente começa a ter a parte física da nossa, digamos, evolução. Aí você vem, passou a parte física. Você parte para a parte etérica, para a parte astral, para a parte mental. E aí você começa a trabalhar os três crísticos. Essa tua mônada, se tiver, por exemplo, aqui, cara, ela faz o que ela quiser. O caso de Jesus, por exemplo. Certo. Jesus teve milhares de encarnações e tem atualmente em vários lugares. Sim. Isso é mônada, isso não é Espírito Santo. Certo. Então, o Espírito Santo tá no meio. Não, o Espírito Santo... É só esse amor universal, é isso. O Espírito Santo, cara, é uma frequência... Que está dentro desse teu contexto aqui. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque essa mônada, ela tem uma conexão, no teu caso, com 7 bolinhas, né? 7 ionas. Aqui tem 6, 7. Essa conexão está com o Criador. Certo. Aquela parte externa, Criador, Criação. Então, essa tua mônada, ela está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí daqui você sai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, 7 Espírito Santo. Então não tem nada a ver com a presença eu sou, não? Tem a ver no sentido que é a tua mônada aqui. Ah, sim, que é da mônada. É tudo uma consciência só. Tá. Entendi. Entendeu? Voltando, Jesus, aí você falou. Hoje foi postado um vídeo, né, você falando. Aí você falou de Jesus. Eu não sei se eu acho que interpretei mal. Claro. Meio perguntar. Correndo aí o vídeo, não, nem escutei tudo. Você falou que Jesus teve outras encarnações antes de Jesus. Você falou alguma coisa? Eu expliquei o seguinte. Ele, quando ele vai... na Terra? Aqui na Terra. Por quê? Porque ele precisava mostrar que... Para o projeto dele, para o trabalho dele, ele precisava mostrar que o nosso corpo estava apto a conectar com a sua mônada. Tá. Ou seja, porque atualmente a gente tem um probleminha aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem esse problema aqui. Ele veio para provar que isso aqui estava consertado. Tá. Então você falou que veio como Josué. Veio como Maomé. Veio como Jesus. Por quê? Porque ele precisava saber melhor das 3 raças principais que estão aqui, tá, fora as outras. Mas é a história que até já falaram aqui, que Jesus precisou sacrificar 1000 anos, né, para descer a sua luz, para caber dentro de um corpo, que Maria, que você está aqui para recebê-lo e tal. Sim. Essa história tem sentido, claro. Tem sentido. Mas aí ele encarnou antes, aí você está falando. Não. Esses 1000 anos que você ouviu aqui falarem, certo, é um processo, digamos que você não pode precisar quantos anos foram. Mas digamos que 1000 anos ele precisou para preparar o corpo dele através de várias encarnações, para ele poder finalmente, quando passou como Jesus, e Maria, os essênios, toda essa... Foi feito um... Ele, quando andava na rua, para você ter uma ideia, naquela época, quando ele andava, ele saía de casa e andava. Sim. Fisicamente, ele tinha, digamos, sei lá, 1000 pessoas em volta dele. Tá. E espiritualmente, tinha 1 milhão. Tá. Porque um espírito daquele jeito, ele precisava de... Ele dizia, peraí, galera, falando com a parte espiritual, ele falava assim, preciso curar aquele cego ali. Aquele cego ali. Ah, então aí juntava todo mundo espiritualmente, ele ia lá, curava o cego. Entendeu? Tá, mas então isso quer dizer que Jesus realmente encarnou antes como Jesus. Sim. E depois de Jesus, ele foi Maomé dos muçulmanos. Ah, depois de Jesus. Jesus, entenda bem, Jesus é um nome que para os ETs quer dizer o mestre, o professor. Certo. E o Cristo é outro nome, quer dizer, o ungido. Jesus foi meio que um médium. Ele era um grande médium que incorporava o Cristo que estava do lado dele. Certo. Entendeu? Cristo é uma coisa, Jesus é outra. Sim. A gente tem que começar a entender essa distinção. Dele, né? Mais ou menos, que ele chamava de pai, exatamente. Certo. É o Cristo do primeiro universo. Está aqui a uvinha, né? Então aqui o cacho... Aqui dentro você imagina que tem uma bola de sinuca. Bola de sinuca com parabéns. Essa bola de sinuca aqui dentro é o primeiro universo. Então digamos que Jesus saiu daqui, passou por todos esses universos, que ele tem essa tecnologia, foi lá e disse pro pai, que tá acontecendo lá, cara? Ele falou, eu vou te ajudar. Vou mandar um representante meu lá. Que será, tanto que ele, quando veio, ele, Jesus, fez uma sabatina aqui, junto com os essênios. Tinham 3 candidatos, ele passou. Ele, o Itzhak Rabi, quer dizer, o nome dele espacial, né? Sim. Aí ele veio, ele trabalhava com o Cristo, cara, como a gente trabalha aqui com os médiuns. com as entidades. A entidade incorpora, por exemplo, no Pedro, um exemplo. Era o que acontecia com ele. Cristo incorporava naquele homem, Jesus, com um corpo absurdamente perfeito, e fazia o que tinha que fazer. Quando ele entra naquele templo, por exemplo, e ele sai zangado com tudo, era o Cristo incorporado nele. Ele incorporava toda hora. Você vai explicar isso numa igreja católica, o padre, não, pimba! Excomunga, né? Excomunga. Entendi. Tem uma história que diz que tinha uma reunião no espacial e que eles já tinham resolvido deixar a terra para lá, né? Deixar a terra, Deus dará. E aí que apareceu Jesus. Falou, aí, se eu falei na palestra, foi o seguinte. Não sei, né? Eu expliquei o seguinte. Houve um acidente solar onde teve um período que estima-se em 3, 4, 5 mil anos que a Terra ficou realmente a Deus dará. Tá. Como se diz na gíria. Mas ele mesmo estava lá no projeto dele tentando resolver. Tanto que ele vai ao pai e o pai explica aquele negócio todo, entendeu? Certo. Só que entenda bem, cara, o que para eu e para mim e para você, 5 mil anos pode ser um negócio muito longo, para eles é 10 segundos. É. Entendeu? Entendi. Nós não temos essa dimensão de tempo que para eles... Vem cá, lá na Terra passou 5 mil anos, mas aqui na nave só passaram 5 minutos. É. Você entendeu? Certo. Ó, tem uma pessoa atrás de você querendo perguntar. Vamos lá. Desculpa. Bom, aproveitando que você falou, o que é essa distância de tempo, assim? Como é que é essa distância de tempo? Eu vou falar sobre isso agora. Pode deixar. Fica tranquilo. Bom. Obrigado, então. Diga, meu amor. Oi, tudo bem? Então, a minha pergunta é a seguinte. No caso do Espírito Santo, você falou que a gente tinha que estar preparado na hora que viesse a Zutz, né? A positivo, a parte positiva. Nós aqui. Na Terra, aqui. Isso. No caso, a parte do meio que você explicou era o Espírito Santo. Uhum. Nós temos que estar preparados em relação ao Espírito Santo. A intenção. Que o Espírito Santo é a intenção. Não, deixa eu te explicar melhor. Não é que nós tenhamos que estar preparados em relação ao Espírito Santo. Não. A transição planetária... No caso, desenvolvida em nós. Isso está com a gente. Ele é ligado a qual chakra? Essa intenção, esse Espírito Santo, essa intenção que você... Cada chakra nosso... tem essa frequência. Porque a minha pergunta... Porque cada chakra nosso é conectado com o Criador. Entendi. Entendeu? Ou seja, você tem, digamos que você tem aqui dentro do seu coração uma rodelinha. Sim, sim. Essa rodelinha você tem o chakra cardíaco. Uma onda ADA, tem uma onda Zutz negativa e tem o Espírito Santo. No chakra cardíaco, por exemplo? Em todos? Em todos eles. Em todos eles, sim. Você tem essa conexão com o Criador. Com o Criador, sim. Que é o que nós comumente chamamos de Deus. Sim. Você tem essa conexão com ele. Então, no momento em que você gera uma... Como é que se diz? Uma intenção de fazer alguma... Por exemplo, você teve a intenção de me dar um abraço. Sim, sim. Isso é Espírito Santo. Sim. Intenção tua. Entendi. É porque, na verdade, eu queria colocar a pergunta, vamos dizer assim... Desmembrar a pergunta para poder chegar onde eu estou querendo chegar, que você explicou. Tá. Qual chakra deveríamos desenvolver? Temos que desenvolver todos, né? Não tem essa de qual que é ligado. Não são só os sete principais, são centenas deles. Entendi. Tudo espalhado. Para estarmos preparados para a mudança que virá. É nesse sentido que eu queria... Quando você trabalha isso que você está fazendo agora, de sair da sua casa, vir a uma CPO, por exemplo, participar de uma palestra, levantar da sua cadeira... fazer uma pergunta, isso já é o Espírito Santo dentro de você criando uma intenção. Entendi. Essa intenção já mostra que você está caminhando num sentido de gerar uma reforma dentro de você que passe a gerar uma frequência que seja a frequência da Terra, que é uma frequência yin, negativa, que é o que vai acontecer com o planeta. Como eu expliquei na palestra passada, nós temos dois tipos de civilização, certo? A gente tem uma civilização yin, uma civilização yang. A que vai ficar no planeta é a civilização yin, não é a yang. Eu ia falar yang, tá vendo? É a yin, não é a yang. É a negativa, é a mulher, é a ADA, não é a Zutz, não é essa aqui. Vai ficar... Agora, essa aqui, ela é importante no processo? Sim. O universo explica que... Olha só, eu estou parado. certo? Olha a minha intenção do Espírito Santo. Vou andar. Para eu andar, eu tenho que gerar um desequilíbrio. Aí eu... botei o primeiro pé. Botei o segundo pé. Isso é que o universo cria. Imagina, por exemplo, você está num lago. Você jogou uma pedrinha. Certo? O que acontece? Tem aquela onda, aquela onda, aquela onda. Aí você pega uma pedrinha e joga lá onde tem as ondinhas. O que vai acontecer? Vai criar uma outra onda. Elas vão se misturar. Mas depois vão se harmonizar. É assim que o universo, o cosmo trabalha todo segundo da vida dele. Ele gera um desequilíbrio para aquele equilíbrio gerar uma harmonia. Entendi. Então nós... Deu. Então nós vamos assim, estar mais preparados vindo aqui, como você falou. Você, vamos supor que no teu... se preparar. Vamos supor que dentro do teu eu, da tua mônada, você disse assim, não, eu sou uma pessoa de civilização yin. Eu sou negativa, eu sou mulher, eu sou civilização yin, eu... Blá, blá, blá. Ok, então você fez a sua escolha, não nessa encarnação, já está lá atrás. Então, o que vai acontecer com você? Provavelmente, se você é um Omara, o teu corpo está numa nave. Eles vão tirar você, você vai na nave, pega teu corpo original que está lá, que eu não sei a altura, né? Pode ser um pouco mais alta do que está agora. Aí você pega o teu corpo original, estou pronta. Aí a guarda só vai nascer aqui na Terra. Agora, vamos supor que você tenha optado, você é Omara, mas optou pela Yang. Não tem problema. Sai, vai para a nave, chega lá na nave, pega o teu corpo original, tô pronta. Vai lá para o planetão. Ou vai para um outro planeta onde tenha uma frequência com uma civilização Yang. Entendeu? A gente está desencarnando hoje em dia no planeta Terra e eles já estão agilizando esse processo. Espera aí, o cara, o ET chega lá e fala... Vem aí, fulano aí. Esse é Yin. Fica aí, bota lá na... Deixa lá na caixinha dele, o cara fica lá, os médiums vão nas naves, vê aquela pessoa de corpo assim, ó, uns caixões enormes de vidro, de cristal. Essa civilização que vai vir para cá na Era de Aquários é a chamada civilização dourada. Eles vêm da onde? Como eles vêm da onde? Obrigada, hein? Os corpos, onde é que eles estão? Os espíritos também. Os espíritos estão aqui. Tem espírito aqui e tem espírito desencarnado lá. Lá onde? Vamos lá. Obrigada, hein? Obrigada. Só isso. Beijo. Eles vêm de Pegasus. Olha só. Esquece. Peraí. Você tem no planeta Terra, o planeta, cada planeta tem um número X de população, de civilização permitido. No caso do planeta Terra, nós temos hoje aqui em torno de 22 bi. Desses 22 bi, tem mais ou menos 8 bi aqui, encarnado, como eu e você, fisicamente. Esse resto aqui está no astral, nas chamadas, eles chamam em Amala, aquela parte astral do planeta, porque o planeta, esse gráfico é idêntico, está lá em Amala. Tem Amala, tem lá uma cidade, tem lá um hospital, tem lá um Maracanã da vida, não importa, e o teu corpo está lá, guardado. Se você é Omara, o teu corpo está lá guardado. Agora, o teu espírito está lá, ou desencarnado, ou está encarnado aqui com a tua encarnação. Quando você desencarnar, que eu desejo que seja daqui a muitos anos, no tempo certo. Quando você desencarnar, se você for Omara, você vai chegar lá em Amala, na cidade astral, e o cara vai dizer, X4PR2... veio do Rio de Janeiro, bababi, bababá, bababá, ok, pra onde vai? Ah, ele vai ali pra Vênus, porque o teu corpo tá em Vênus. Aí vão levar o teu espírito pra Vênus, fica lá no teu corpo aguardando. Aí você é Yin. Você vai reencarnar na Terra de novo. Tem corpos que estão embaixo aqui da Terra, tem corpos que estão embaixo do Vaticano. É verdade. Tem corpos ali. Corpo original. Corpo original. No caso dos Omaras, é o corpo original. Eu vou explicar por quê, gente. Quando você vem de um outro universo para encarnar no caso, no nosso universo, você não tem a tomada, a tomadinha que você bota na parede e encarna. Então você precisa chegar numa nave, cria um clone, e esse clone passa a ser o teu, a tua mobilidade para você encarnar, desencarnar, desencarnar, encarnar. Mas o teu corpo original é guardado. Tem uma sociedade nos Estados Unidos que é ligada aos Omaras. Eles ficam com os médiuns cuidando dos corpos originais, lá na Califórnia. Você pode até ir para lá, dar uma olhada lá, de repente, descobre lá onde é que está o teu corpo. Entendeu? É uma sociedade esotérica na Califórnia que cuida só dos corpos dos Omaras. Eles acreditam, dentro das canalizações que eles têm, que eles fazem parte de um grupo que toma conta desses corpos. Entendeu? Olha que interessante. Mas você tinha perguntado o negócio do tempo, né? Tempo é um negócio complicado, cara. Tempo é um negócio... Pode ter mais tempo para isso. Pode ter mais tempo, né? Não, mas você... Eu vou te explicar o que eu tenho anotado aqui. Vamos lá. Vamos lá. O tempo para os ETs, eles dizem que é o suceder de eventos. Eles se sucedem no espaço, não no tempo. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Por exemplo, essa reunião aqui hoje, digamos assim, aqui está o Sol, né? Aqui está o Sol, e aqui estão os planetas, certo? Indo atrás dele. É assim que funciona no universo. O Sol está indo e os planetas vão. Digamos que a Terra esteja aqui, ok? Essa reunião nossa aqui na CPO começou, eu vou aumentar, né? Começou, digamos assim, aqui. Ela agora está aqui. Para você voltar no tempo, você tem que pegar uma nave, especificamente, tecnologicamente preparada para aquilo. Ela vai voltar nesse cálculo, que é um cálculo, é uma conta. Ela vai vir no espaço, passando pela nossa galáxia, pelo nosso sistema solar, pelo nosso universo, aí vai chegar aqui. Aí você vê a reunião quando ela começou. Ou seja, não existe máquina do tempo para eles, entendeu? Eles falam o seguinte, quando a ciência fez a datação do tempo, ela considera o tempo para trás como se não mudasse. O correto seria encontrar a constante que deveríamos colocar no cálculo. O que ele fala? A ciência, ela mede o tempo como se fosse, está aqui um rio, né? Está aqui um barquinho, certo? Ela mede o tempo aqui, mas ela esquece que o barco anda com o rio. Entendeu? Aí que está o detalhe. O tempo é um negócio muito complicado. Quer ver? Quer ver uma coisa que eles falam interessante? Vamos lá. Para quem é espírita, é bom isso. O tal do registro akáshico pode ser traduzido por uma trajetória. No caso, a trajetória da Terra. Entendeu? É sistema solar ou a galáxia. Aí ele fala, se você pode viajar por essa trajetória e se você tem tecnologia para captar esse registro no espaço, você pode se inserir no contexto daquele tempo. Foi o que eu expliquei. Não existe máquina do tempo, eles dizem. Existe sim uma nave avançada que pode refazer a trajetória para onde a Terra estava. Entendeu? Ele diz uma coisa interessante. Se você vai para um planeta extremamente evoluído e avançado, lá você pode viver muitos anos, enquanto aqui na Terra se passou pouco tempo. Entendeu? Tem um caso de um camarada que saiu de noite no Natal, só voltou no Natal do ano seguinte, com a mesma roupa. Ele chegou em casa, a mulher estava enlouquecida, a família, o cara, sumiu, cadê ele? E ele, ué, Eu fui lá fora comprar um negócio, estou voltando agora. E ele tinha passado muito tempo lá no outro planeta, 40, 50, 60 anos, construiu família e tudo. Aí voltaram com ele. Entendeu? Depende do lado que a nave viaja. Se for para o futuro, tem um resultado. Se for ao contrário, tem outro resultado. Esse detalhe, nosso querido Einstein não percebeu, que chama-se o fluxo. O universo tem uma direção de fluxo. Entendeu? Alguma dúvida? Dúvida de tempo, eu sou complicado para responder, que eu ainda estou me encaminhando. Diga aí, meu amor. Boa tarde. Boa tarde. Então, a minha pergunta é sobre, justamente sobre o tempo. Você está falando comigo? A minha pergunta é justamente sobre o tempo. Uhum. Então, é porque você falou que existe uma máquina específica, com a tecnologia específica. Máquina que eu digo é uma nave. Uma nave espacial, é. Que ela só volta até aquele exato ponto. Não, onde ela aconteceu. Pode voltar ou ir para o futuro, tanto faz. Sim, só que aí no caso, já que ela só volta, ela também não pode. A gente não, mesmo que a gente volte, não tem como alterar, digamos assim, o que aconteceu. Peraí, isso é boa. Gostei da pergunta. Gostei. Como é seu nome? Esther. Esther, é uma gracinha, Esther. Esther, vamos lá. O que eles explicam é o seguinte. Sim. Vamos supor, eu e você, lá na época de Roma, sim, tivemos uma briga. Eu peguei uma caixa de som dessa, joguei em cima de você e você desencarnou. Tá bom. Aí, o que a gente pode fazer com essa nave espacial? Eu posso voltar lá, naquele momento ali, você me perdoar. Sim. Eu te perdoar. A gente conseguir resolver esse problema, que é o que a apometria faz. Sim. Agora, o fato histórico, ou seja, a caixa de som caindo em você, isso não vai mudar. Entendi. Entendeu? Sim. Mas o que a apometria faz? Você chega na apometria com alguns problemas, por exemplo, essa constelação familiar faz a mesma coisa. Sim. Aí o que acontece? Eles vão lá no teu passado e descobrem que eu e você tivemos um teretetê na Grécia Antiga e que eu joguei uma pilastra daquela na tua cabeça. Nossa. A pilastra vai continuar lá na tua cabeça. Sim. Mas eu e você vamos chegar naquela cena. Tá lá a pilastra, tá lá você. E eu, pô, perdoa aí, cara. Entendi. Foi mal. Aí você... Um abraço aqui. Você acha que esses abraços que a gente deu não estavam uma opção de gente se perdoando aí? Sim. Fala, Michele, pode falar. Sim. Me ajuda. Agora vai ficar bom. Assim, é a mesma coisa dos fractais. Vou pegar um exemplo de mim. Você lembra uma história que eu contei aqui, que foi de uma vida passada minha, que eu morava no sertão, tal, tal, tal, e que foi no vídeo dos códigos, primeiro vídeo dos códigos. Pronto. Ali foi uma vida minha. Eu voltei. Tinha coisas naquele tempo que hoje eu precisava consertar para poder avançar. Entende? Em relação aos fractais. Ah, eu fui uma tal pessoa, como ele falou, na Grécia tal, que eu vivi com PC, PC rumou algo em mim e eu morri. A gente vê nessa encarnação. Tá. Aí eu vou, assim, é porque eu tenho esse ranço com o PC, eu não gosto de PC, vixe. É uma coisa assim que eu tenho um coelho, eu não sei o que é. Aí eu vou buscar. Aí eu volto. Porque não existe, o tempo é relativo, não existe isso. Para a gente que aqui que é limitado, tem essa limitação, essa dificuldade de entender. Para eles não, para o espírito não, para eles não. Entende? Então a gente vai e volta. Aí eu vou descobrir, pô, no século tal eu tive uma treta com o PC e PC me matou. A gente voltou aqui. Pra quê? Pra gente resolver aquilo. Mas entendeu? O fato histórico não mudou. Continua, ele me matou. Entendeu? Mas essa energia que foi criada lá tá aqui ainda. Essa frequência que foi criada lá tá aqui ainda. Entende? É. Então, tipo assim, ele e eu ainda temos esse rancinho, essa ligação ruim. Então, essa ida naquele tempo, né, para conhecer aquela característica que hoje eu tenho uma característica do ranço do PC, que eu não sei o porquê, essa característica foi de um fractal meu daquele tempo. Entende? Que eu preciso declarar perdão para ele, para eu continuar a evoluir aqui. Entende? Quando a gente fala assim, ah, eu vou voltar no tempo, resgate fractais, não interessa que eu fui no tempo passado, interessa muito, porque as características que a gente teve em cada encarnação passada, a gente traz aqui. Entende? Uma raiva, qualquer tipo de sentimento ou atitude, é uma característica, a gente vem, ó, pedacinho, pedacinho, pedacinho, pedacinho de lá de trás, até o tempo de hoje. Então, a gente... Ah, vamos supor que eu fui... dê um exemplo. Um exemplo só. Não, vou botar Maria de Calcutá, um exemplo. Uma característica dela lá, que eu trago para cá. Ah, eu fui um senhor de engenho. Desci a madeira nos escravos. Então, tem a característica daquele que eu trago alguma coisa aqui, que eu preciso melhorar. Então, são características que hoje a gente expressa de vidas, de tempos passados. Entende? Então, está tudo interligado, está tudo junto e separado ao mesmo tempo. Não tem essa hoje, amanhã. É tudo uma coisa só. Entende? Sananda deu uma palestra aqui, ele falando em relação ao tempo, que Sananda deu uma palestra aqui, ele falando do projeto, esse projeto. E ele falou que se ele viesse aqui como um homem negro, não ia dar certo, porque ele tem um equipamento, um holograma, que ele fez uma simulação. Vamos supor, um equipamento de simulação, foi como ele mesmo falou. Então, nessa simulação, ele viu, se ele voltasse como um homem negro, ele ia acontecer a mesma coisa. Então, há toda uma programação, entendeu? Eles fazem todo um projeto, toda uma programação para que aquilo vinha a dar certo. Entendeu? Mais ou menos. Quando Sananda diz assim, aí eu consigo ver lá na frente alguns espíritos, eu consigo ver lá na frente. É porque ele já tem aquela habilidade, sabe? E equipamentos que nós aqui encarnados não temos esse conhecimento de ir lá, voltar, de ir lá e voltar. De várias linhas, entendeu? Ah. Então, é como se fosse uma teia de aranha. Cada encontro da teia de aranha é como se fosse uma determinada época, uma determinada era, entendeu? Então, tudo está entrelaçado. Então, no caso, quando acontece um fato trágico ou mesmo um fato bom... Digamos assim. O fato não muda. O fato nunca vai mudar, mas a gente consegue evoluir se perdoando, se ajudando, algo do tipo. Então, Ressignificando. Que é o que eu expliquei, a frequência do Espírito Santo, então, no caso, que gera aquela... Então, no caso, o que seria voltar no tempo não é voltar e mudar algo, e sim voltar e nos ressignificar. Sim. Isso. Que, na verdade, você pode fazer isso aqui nessa própria encarnação. Você já está aqui? Aproveita que você está aqui. Uma coisa que o PC falou, me dá uma canetinha para sua porra. Opa! Peraí. Uma coisa que o PC falou, que você vai entender. Acho que é essa aqui, peraí. Quando a gente fala assim, nós somos criadores, né? Nós somos uma gotinha da fonte. Vamos supor que Deus é um mar. E cada um de nós somos uma gotinha. Vocês já viram isso aqui, né? Não? Nada, ninguém nunca. Ninguém nunca? Só não sei nome. Ninguém nunca. Não, nada a ver com Illuminati, não. Ninguém nunca viu esse símbolo assim, isso aqui? Eu não sei desenhar muito bem, não. Ninguém nunca viu isso aqui, esse símbolo aqui? Hã? Galera, faltou aula de geometria. Alguém já ouviu falar em geometria sagrada? Ah, sequência Fibonacci. Isso aqui é amor. Todo mundo tem isso. Isso aqui é amor. E a gente, nós, tudo que... o que é Deus? Sem decoreba, de livro nenhum. Que vocês sentem o que é Deus? Amor. O que é amor? Amor é a essência de tudo. Vamos exercitar. O que é amor? Harmonia. Harmonia. O que é amor? Criação, geração. Você é o quê? Você não é gotinha, eu não sou a gotinha, ele não é a gotinha. Todos nós temos essa fórmula criadora, essa fórmula geradora. Então, nós criamos, nós geramos. Só que nós estamos, lembra dos chakras? Tão ligados à parte matrix, matéria, que nós ficamos limitados. Quando nos exercitamos e ativamos, ativa, e começamos a ativar os chakras superiores, ficamos mais ligados. Entendeu? Como a gente faz isso? Olhando, mudando, perdoando, criando, acessando novas fórmulas, acessando novos códigos. Entende? Entendi. Obrigada, viu? O amor, eles dizem aqui, esse amor que eles nos ensinam a fazer aqui, ele vem associado à cooperação, solidariedade e afetividade. Que é isso que é... Vamos lá. Cooperação, solidariedade e afetividade. Eles explicam que no cosmos, em qualquer universo, qualquer criatura trabalha dessa forma. Quando há isso, aí realmente você encontra o amor. Quando a gente faz um resgate, por exemplo, a gente fez um resgate hoje com Dona Sônia, geralmente são resgates muito fortes, que vêm extraterrestres de outras famílias, que vieram para cá, não deram certo a missão deles, estão voltando. A gente tem que trabalhar essas três palavrinhas aqui para que a coisa funcione. Diga, meu amigo, voltou. Voltei no tempo. Aqui é o meu lugar. Diga aí. Voltei no tempo, para falar do tempo. Fala. Não, eu queria só, como nós temos aqui de uma forma matemática, né? Um ano aqui tem 365 dias, né? Você tem ideia de um planeta ou outro lugar? Como é que é essa contagem, alguma coisa assim? Não tem. O que eles dizem é o seguinte, as pessoas que estão chegando num patamar espiritual mais elevado, estão, digamos assim, trabalhando mais a sua reforma íntima, certo. Elas veem que o tempo está ficando mais acelerado. Eu tenho sentido isso particularmente. Certo. Os dias estão passando mais rápido, o ano está passando mais rápido. Certo. Eles dizem que esse sistema que a gente usa aqui de tempo... Perguntaram a um deles, mas vocês viajam como? Aí ele, pô, mas peraí, cara, a gente... Não, vocês viajam quantos anos-luz? Tá bom, você quer por anos-luz? A gente viaja a 1 milhão de anos-luz por segundo. Sabe como é que eles viajam? Vou te explicar para você entender. Essas entidades fazem assim, ó. Tá aqui. É a teoria da vassoura. É isso aqui, ó. Usa o buraco de minhoca, não? Tudo que você imaginar. Vamos lá. Vamos lá. A Terra está aqui. O planeta da entidade que quer falar com Pedro está aqui há não sei quantos bilhões de anos-luz. Tá. Entendeu? Só para você ter uma ideia, está aqui o universo. Essa parte aqui debaixo dele é a parte mais densa. Essa parte aqui, que é fininha, essa aqui tem trilhões de anos-luz de espessura. Só para você ter uma ideia. Tá. Aí o que a entidade que quer falar com o Pedro faz? Porque ela tem que estar lá na plataforma que o Pedro vai incorporar ela. Tá. Você acha que ela vem por aqui? Ela não ia chegar aqui nunca. Ia ter 1 milhão de encarnações do Pedro, ela não conseguia falar com ela. Sabe o que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Ela vem até aqui, pega... Meridiano 437, 452, desce aqui na Terra em questão. Ele fez assim. Pronto, já está ali a entidade com ele. É assim que eles viajam. Hã? Hã? Para essas entidades de luz, cara, o tempo não existe. Isso é coisa nossa, cara. Esse relógio nosso aqui, não marca nada. Você me vê com relógio? Não. Eu nunca mais usei, cara. Às vezes eu olho ali da parede para saber se, pô, tá demorando a palestra, não tá? A gente tem que perder essa casca de tempo. Esquece isso, cara. Olha para dentro de você, você vai ver como o tempo vai mudar. Tá bom. Tá certo. Hein? É, para controle da gente, né? Entendi. Essa moça bonita não vai fazer uma pergunta, não? É. rapaz aqui. Que é. Tá, pode fazer. Olha quem tá aí, eu vi você chegar. Você veio com ela? Com certeza. Bom, a minha pergunta também sobre o tempo. Ah. É, já que a gente pode voltar e ressignificar os fatos que nos ocorreram para a gente mudar o prosseguimento da nossa evolução, para que se faz necessário nessa questão de tempo e ressignificância de acontecimentos a questão da regressão? A regressão, a grosso modo, é como a gente busca ressignificar as coisas à medida da encarnação no plano físico? Rapaz, essa pergunta é tua ou de alguma entidade, hein? Sei não. Porra! Então eu vou te responder te fazendo uma pergunta. Eu vou te responder te fazendo uma pergunta. Quando você dorme, você tem sonhos maravilhosos, não tem? Nem sempre. Mas você sonha, não sonha? Sim. Bastante, não sonha? Bastante. Então você respondeu uma pergunta que eu faço pra Masofia há muito tempo. O problema que você tem no teu aparelho óptico é só no plano físico, cara. Nos outros, todos os planos, você enxerga muito melhor do que todos nós aqui na Terra. Obrigado. E sim, e as pessoas muito me perguntam isso. E quando eu vim aqui na Casa Plataforma em janeiro, não sei se o Pedro vai lembrar disso, eu tive esse diálogo com ele. Falando sobre as pessoas me perguntarem sobre a questão da deficiência, não só de lidar com isso, mas o fato de ser, eu explico para as pessoas, isso é só na questão física, claro. Porque espiritualmente, nos sonhos, em alguns desdobramentos que eu lembro fragmentos, eu consigo perceber alguma coisa, eu consigo perceber a visão, só que por conta de estar num corpo de uma pessoa cega, falando só para encurtar a retórica, assim, eu não consigo me lembrar dos traços de como é enxergar tudo isso, porque no meu planejamento encarnatório eu ainda não lembro o porquê, ou se lembro, ignoro isso. Eu precisei vir sem a visão. E, assim, não me é um problema, eu não tenho, não sinto falta. Se perguntar, gosto da roupagem que tô agora e vida que segue. Então vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica muito séria. Sim. Você tá com quantos anos? 29. Você sabia que os ETs explicam que se você tiver realmente trabalho mediúnico com a sua mônada, esses teus olhos vão nascer em outra parte do seu corpo? Sério? Você vai enxergar por outra parte do seu corpo. Olha. Geralmente as mãos. Você faz assim e você enxerga. Sim, e com as mãos foi o meu primeiro contato, porque eu fui alfabetizado numa época que não se discutia acessibilidade, não se discutia ensino inclusivo, mas eu já fui alfabetizado logo em braille no começo da minha vida escolar. E te digo mais uma coisa. Como é que foi mesmo a sua pergunta que eu vou tentar te responder? Vou te explicar. O fato histórico não é mudado. Não é mudado. O que é mudado é o seguinte, você vai lá e perdoa a pessoa, perdoa a si mesmo e a pessoa te perdoa. Eu perguntei isso relacionado à regressão, já que nós temos uma nave espacial que cuida... Não é uma nave. Essas naves espaciais, desses seres de muita luz, eles têm essa possibilidade, se houver necessidade. Claro que quando você tem uma apometria, você tem um médium na apometria. Sim. Esse médium trabalha com uma entidade, geralmente, de muita luz. Aí a entidade, cujo paciente é merecedor, ela vai lá em Roma e vê que aquela entidade junto com a... Perdão, que aquele paciente junto com a outra teve um problema e precisa ser perdoado. Entendeu? Entendo. É tudo um processo, como é que se diz? Mecânico, cara. É tudo mecânico. Por isso que eu estou te falando, se você trabalhar a tua mônada, toda a tua frequência de amor, que é o que você tem, aliás, você é um tremendo médium. Não sou... Estou falando a minha opinião. Se você trabalhar essa tua mediunidade, meu irmão, você pode, até o final de sua vida, começar a enxergar não sei como, pela orelha, pelo nariz, pela bochecha, pela mão, de algum jeito, cara. Porque isso acontece, cara. Eu acredito. Você acha que para uma entidade de luz chegar para um cara como você, se você tiver merecimento, ele não faz você voltar a enxergar? Faz. Faz, cara. Aliás, você já enxerga muito mais do que muita gente que tem olho, né? E vou te falar, eu enxergava até os 18 anos, eu enxergava um pouco, cerca de 7 a 10% do olho esquerdo e percepção de claridade do direito. Agora vai, eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz no começo. Pode fazer. Aqui. Não, para voltar na questão histórica. Perdi metade da visão que eu tinha no olho esquerdo por causa de glaucoma. E o restante, acredito eu, quando eu comecei a lutar em 2014, num dos treinos eu tomei um golpe, não quis desistir, fui puxar a cabeça e senti o olho estalar por dentro. Uhum. Aí eu pensei comigo, já era. Pensei comigo, continuei treinando, fui trabalhar nesse dia, voltando para casa, fui olhar para cima assim, notei que minha claridade já não era a mesma, a percepção de claridade não era a mesma. E justamente por essa questão da visão, eu tinha um pouco, as pessoas perguntam, você não se arrepende? Eu falo, não, fui fazendo o que eu gosto, gosto de treinar, hoje não estou podendo por causa das questões de estudos que eu estou tendo que tocar por causa da formação, e pretendo voltar, mas as pessoas falam, e você, a visão faz falta? Eu falo, ah, eu já vi o suficiente, sei como é o rosto dos meus pais, sei como é que é o rosto do meu sobrinho, do meu irmão que já desencarnou, inclusive, também, das pessoas que estavam próximas de mim na época, eu precisava ver, já vi o que tinha que ver, o sol, a lua, as cores, não precisa de muita coisa, não. Mas eu respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Então trabalhe sua mediunidade, porque isso vai ajudar você muito a você enxergar bem melhor. Porque você enxergando para dentro de você é o que interessa. Obrigado. Fora vem junto. Então a questão que eu falei da regressão é questão mais de mérito do que de necessidade, de tempo. Não, você tem que resolver isso, aquele problema perdoando. Sim, as pessoas procuram isso de uma maneira, às vezes, até como uma perseguição, uma loucura. Não, não é isso. Não é isso, né? Não é isso, não. Fique tranquilo. Obrigado. Tá te dando a mão. Se não me ajudar, fica aí de cima. Pode dar um abraço. Vem cá, campeão. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Gostei. Eu sabia que ela tava com ele. Eu não tinha ligado, porque na hora que eles chegaram, eu dei um abraço nela também. Genial essa, nossa, essa dupla aí. Pessoal, ficou alguma dúvida? Muito obrigado.